1, 2, 3, gravando, acércate mais. Acerca de mais. E mais, e mais, e mais. Me pisa assim, assim, assim. Minha madeira! Esperar-me. Onde é que eu me escutei? Onde é que eu me escutei?